B97, torre 18-6. 18-6, boa tarde. Autorizado, dona. Salvador, gol 1806. Formação November, na caída 230. Porque o gol 1806 seria o número 4 para cópia, eu já teria aprovado aqui o 190. Copiaria o 190? Com certeza. E só então, de gentileza, estou com a sequência aqui de 3 traves para copiar na sua frente. Só então, por gentileza, o número 4 para cópia. Axel Lima Fox, Watch 1-1, rap cópia. Sorry, I didn't understand. Rap cópia? Okay, so you are clear to Wolf Victor Alpha Charlie, fly level 330, via Airway Upper Zulu 10, after as a flight plan route, after takeoff. So runway 10, maintain head and two passing 2,000 feet, or 3 nautical miles from South of York, and then turn left to perform Puka. I will spread the departure for you. Papa, Uniform, Charlie Alpha, and then Jamo, Juliet, Alpha, Mike, Oscar, and then Z-Bar Transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Z-Bar Transition. Salvador Control, frequency 119.8, Salvador Tower 118.6, and Cocking 5416. I copy a clear destination, Golf Victor Alpha Charlie, at 330, via Upper Zulu 10, then flight plan, takeoff from runway 01, after takeoff from holding until 2,000 feet or 3 miles from Salvador Yoa, then left turn to Puka, Jamo, Zipar, cooking 5416, runway 121. 5416, okay, stand 11, come right for push and start. I call you ready for push and start, stand 11, runway 121. Salve Salvador, muito bom dia, boa tarde, Altan 3566, está na Alfa. 3144 está chamando na outra posição, que não seja 14? 3144, só? Agora está chamando a 14, senhor. É, a informação que a gente tem aqui é fornecida pela Infraero, mas se estiver chamando em outra posição, pode prosseguir a orientação da companhia no solo. Ah, tá. Ele estava parece que no 9, foi pro 3, agora está no 14, já está chegando finalmente. Ok, o que temos aqui é 14 mesmo, pode prosseguir, frequência deve estacionar, até já. Obrigado, até logo, boa tarde. Tá, 3566, próxima esquerda via Juliette, o portão é o 11, porém está ocupado, a Infraero está ligando aqui para coordenar o novo portão. Só um instante a confirmação do portão, tá, 3566. Não, não, tá, 5267. Pátio 3 para flexionamento. A orientação da Infraero aqui, em coordenação com a companhia, foi nos informado que iria para 11 mesmo, ainda que ocupada, aguardando liberação pelo 37 gringo aqui, ok? Ok, está aguardando, então, 3566. O trip 5267, na remota do pátio 3. Seria a posição 6, remota do pátio 3. Autorizado, puxar e acionar, repórter Dark Trip. Autorizado, puxar e acionar, repórter para o Dark, o trip 5267. Quatro, livre pouso, vento 150 com 7. Todo autorizado, 924. 566, vai manter a presente posição, aguardando ingressar no pátio, quer? Ok, vai manter a presente posição, tá, 3566. Solo, boa tarde, é o gol 1697, livrou. 197, seu portão aqui é principal 5, está ocupado pelo 37, o Webjet. É, táxi em frente, mantém uma posição antes da Juliette, a cauda do Airbus da Tana, antes da Juliette também, aguardando o portão para liberação e estacionamento. Ok, previsto 5, na cauda do Tango, 697, vai aguardar, obrigado. Azul 4089, cópia. Pronto da cópia, 4-1. Aprovado Vitória do Espírito Santo, nível de voo 360, via Operis 50, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha. Após descer a curva direita, perfil de subida da EL, Leda, após Leda, BDEV. 1935 é a torre, 1866 a torre, acione 5166, começando no APB. No controle 198, controle 1864, 5166, código confirmo. Salvador, gol, mundo 328, 2 milhas em cima. Então, gol, o número 600. Confirme. Está livre o procedimento para o número 600? Livre, desce para 2 mil. Número 600. Para cruzar 2 mil pés da terceira milha, posso com a esquerda, perfil subida. É, Momo, Albo, transição, frote, controle 119,8, a torre 1862 e o transfone é 5177 para o web, 6721. Autorizado Fortaleza, 310, preso 110, decola 10, até a terceira milha, curva à esquerda, saída Momo, frote, transponder 5177, controle 198, web, 6721. Correto, portal 5, chame pronto para o pushback, somente. Chamará. Seria um estimado, WebJet, só para constar aqui? Aproximadamente uns 10 minutos ainda. Chegou no 697. O seu portão previsto aqui é o 5. Foi o staff que informou, estimado para puxar em 10 minutos. Que nós vamos aguardar aí a coordenação da Infraero junto à companhia para um novo posicionamento, se for o caso. Positivo, gente, muito obrigado. Estou vendo aqui que o 1, se estiver operando, o 1 está disponível. É, tá sim, mas o 37 comprei, já liberou, vai para o portão 01. Ah, positivo, gente. 924, 924. Nós temos duas aeronaves aí à sua frente, 137 companhia, um Airbus da TAM esperando a liberação de um portão para o estacionamento. E temos um Embraer da Trip que puxou aí no pátio 3. O senhor seguiria à esquerda via aquilo e vai seguir o Trip no táxi até o pátio 1 para o portão 01. Talvez espere menos aguardando o táxi do Trip do que o posicionamento dos duas aeronaves que estão na África. Tá ok, consegue ver aquilo e vai aguardar o trip para o portão 1, gol 1924, gente. 566, confirmado o portão agora, portão 10, ingresso à esquerda via Juliette até o 10. Juliette, 10, 1-3-5-6-6. O gol 1924 pode ficar seguindo em frente, já foram liberadas as duas posições para os tráficos à frente, então estão via Alfa, está dentro da Juliette, o seu portão será 1. Frente para o gol 1924, então prosseguindo em frente, portão 1. Ok, o gol 697 da presente via segunda esquerda Índia para o portão 2. Sim, para o 2, 697, obrigado. Para posicionar no 4, gol 754. 754, estou com 37, companhia vai estacionar à sua direita no portão 2 e o outro vai prosseguir também no 1, só instante para puxar, por gentileza. Sim, esse é o 754. 1806 para 4, portão 7. Está pronto. 1806, Aracaju aprovou o nível 190, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva à esquerda, perfil subida Puca, Jambo, transição Caju, 198 controle, 186 com a torre, acione o código 5402. Aracaju 90, aprovado, decola 90, mantém a prova até 2 mil, terceira milha, perfil esquerda, saída Puca, Jambo, transição Caju. Controle 198-226, transponder 5402. Trip 5667 com 81 na borda, 3 horas e 20 de autonomia, alternando o Galeão para o táxi. Chegou no 806, cotejamento correto, chame ponto pushback, somente portão 7. Ano 700. 5267, copiado. 81 no Galeão 320. Táxi em frente. Seguirá via direita, é Juliette. E vai ser de passagem 37 da rua sul direita. Assim que o tráfego liberar a interseção de Juliette, está livre até o ponto de espera via Alfa. Na Alfa, 286, 1012 no título, 5267 da trilha. Ciente, Juliette Alfa, dando passagem ao gol. É esse gol que vai entrar na Índia ali? O senhor está mencionando ou tem algum atrás da gente? Não, só dá uma olhadinha, a sua direita vai passar o segundo, é 137-800. Grato pela informação, vai manter a posição antes da Juliette. Segundo, 924 presente, segunda esquerda via Índia para o portão 01. Segunda esquerda via Índia para o 01, no 924. Salve, Salvador, boa tarde, agora no 328, terminando. 328, o seu portão é 11, porém ainda ocupado pelo 137 gringo. Nós vamos aguardar a confirmação da infraero junto à companhia de novo portão, se for o caso, ok? Escuta, Gol 322. O Golo 754, após estacionamento segundo, o tráfego companhia sua direita no portão 01, coordena o equipe do solo, puxa a sola no quarto e chamará o táxi. Gente, após a passagem do aeronave da companhia, vai parar no 1, está livre, então para o táxi, Gol no 754. Tripa à direita, Juliette, na Alfa, 286, 1012, bom voo, 5273. Ciente, Ciente, no setor será o número 2, puxará o 37 da Goa, à sua esquerda, no portão 4. Infelizmente, nesse setor do pátio, não tem como fazer um pushback simultâneo entre as posições de 1 a 4, ok? Será o número 2 setor, só um instante, azul 4089. O Gol 754, puxa e aciona no 4, chama o táxi. Então, puxa e aciona, chama o táxi, o Gol no 754. Salvador, meu bom dia, boa tarde, corrigindo, trip 5267, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Alinhare, mantém 5267. Alinhare, mantém 5267. Volume 00, solo 26, solo 219. Solo 219. Volo 780, identifique chegada a Mário, desce 50. Zero, seu portão será o 5 via Alfa, mantendo posição a cauda do 37 companhia. Aguarde a liberação ou confirmação do um portão novo aí junto à Infraero companhia. 37, beleza. Bom, 328, próximo, seu portão será o 4, está sendo liberado pelo 37 companhia. Vamos aguardar só a saída do tráfego do portão 4, ok? Infelizmente, a gente não tem como ingressar via Índia. Será ingresso via a próxima esquerda na Juliette, assim que o tráfego liberar o acesso ao portão. Tem, 5267, decolado aos 28, chame 198, bom voo. 198, um bom dia, trip 5267, grato. Trone Salvador, boa tarde, trip 5267, decolado, saída da El Leda. Trip 5267, boa tarde, contato radar, sobre o 400, voo direto da El. Direto da El. Seria possível dar direto Leda, senhorita? Tá livre. Grato, direto Leda, trip 5267. 754, tem 126 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Fortaleza. Fortaleza, 4 horas, qual o PD, por gentileza? Está livre de taxiar à direita via Índia, 286 no ponto de espera, 1012 no altíssimo, voo 754. Só confio o PD, por gentileza. O PD é 126, à direita na Índia, no ponto de espera, 286 o gol no 754. Boa viagem. Seria pedir muito se aguardasse o estacionamento só de mais um tráfego em à sua esquerda no portão 4, que pousou, está acionado ali aguardando um portão? Deixa, após o mesmo estacionar, está livre? Positivo. Pode coordenar então, em definitivo, puxar e acionar após o estacionamento 37 à sua esquerda no portão 4, ok? No 328 à esquerda até o portão 4, 328. 328, estou seguindo para 4, eu corro 328. Teria como agilizar um pouquinho o táxi, por gentileza? Vamos agilizar. Eu tô no lock, trip 5491. 5491 completa, aproximação, torre 1862. Oi, obrigado. Se tiver condições de acionar na posição, tá livre. E a 537 estacionar à sua esquerda, tá livre o puxo na sequência. Ok, grato, senhor. Salvador, boa tarde, trip 5491. 5491, chame passando o marcador externo, trem checado. É, trip 5491. Mate, eu estou aguardando a confirmação de novo portão ou a liberação pelo 37 web, ok? Infraero não coordenou nenhum outro novo portão. Vamos aguardar a confirmação de novo portão. Passa agora próximo, quando sai da zero. Decola sem parada, 754? Afirma. Sem parada, alinhar e decolar 140 com 10. Sem parada, alinhar e decolar igual 754. Desvio strip 5267. Grato, senhorita. Autoridade de desvio 5267. Ocean Star, approve to call me ready for taxi 121. Ocean Star, approve, I call you ready for taxi 121. Especial 060. Como 780-102.000 pés, 1012 no ajuste, reporte ao localizador. Passou os temas, chegou o trip 5401. TPC 491, não se ente. Continua aproximação e vá de pista livre. Webjet 6721 no portão 5 para pós-estacionamento. Como? É o Webjet 6721, está no portão 5 para pós-estacionamento. O 1806 no portão 7 está na escuta do solo? Está na escuta. Tem um estimado para iniciar o push? Esse, a gente estava com aquele estimado pronto, o operador estava até tirando aqui, mas ele está enfrentando algum problema que não está conseguindo atirar o fim. Se que ele conseguir, eu chamo o senhor para uma nova autorização. Poxa, por gentileza, então, reporte novamente ponto 8208. Obrigado. O Webjet 6721, pode puxar o celular no 5 e chame táxi. Eu chamava para o táxi, Webjet 6721. Para táxi, 4089 com 101, 1355, alternando com... 351, com fins, táxi autorizado à direita, Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 186, altímetro 0012, azul 4089, obrigado aí pela compreensão. Na Índia Alfa, ponto espera 0186, obrigado, bom serviço, até mais. Curvão no 754. Jogou no 600, a Infraero ainda confirma o seu portão 05 e vai ser liberado aí pelo 37 Web. O Web vai estacionar à sua esquerda na saída do pátio 3 com o pátio 1 e na sequência nós vamos autorizar seu ingresso até o portão 5. Okay. O 6721 deve ter estimado para esse puxa. Acompanhando do garfo aqui, mas eu acho que 10 segundos já. Ok, 7. Iniciou 6721. Lavado. Ok? 6721 iniciando a reporte táxi. Tá reportando. Quem solicitou ao solo? Não, 600, a posição 3 está vaga. Tá igual, não sei, mas quanto ano que está aqui? 1-1, taxi approved and maintain position at position 6. Starting taxi at position 6, Tower 1-1. A qual a solicitação do 600? 600 para o solo, confirme. Não, a posição 03 está vaga ali, a gente está vendo. Não, eu tenho a plena concordância aí com o senhor, porém essa informação de gate é junto com a companhia Infraero. Por mim, já teria estacionado há muito tempo. Gente, agradecido aí, muito obrigado. P5491, solo 37, solo 21, decimal 9. Chamar o solo 219, tipo 5491. Gente, me avisando. 4089, vento 140, 7 nós, autorizado a decolagem. Sena 6315, desce 4000 pés, 1012 no ajuste. 4012, 6315. Pode 35491. Salvo Delta, desce ao nível 050. O XA Lima Fox 1-1, maintain position behind the Boeing 737, my Webjet company, ok? I'm maintain position behind the Boeing 737 Webjet company. Informação novamente, vem em linha dúvida para a 1330, 4. Batiu, já November confere, 1012 no altímetro, já aprovado, só instante para copo, por gentileza. Lima 1-1, approved tracks via main apron, Juliet and Alpha, hold short runway 10, tower 118.6, QNH 1012, 1-1. Contact Juliet Alpha, and tower 118.6, QNH 1012, tower 1-1. Webjet, 6721 para o táxi, 132 a bordo, autonomia de 3 horas e 25, alterno Natal. Natal 32325, seguirá o 800 da XR Lima. No ponto de espera, número 2, via à direita de Juliet. Altímetro 1012, boa viagem, Web. Vai seguir o 800, o Webjet 6721. Condutor, ponto de espera, 118.6. 5. TP5400, boa tarde. Identifique chegada a mais até seus 50. Eu vou conseguir copiar a mensagem e repita por gentileza o chamamento 3165. Tenta manter a PRO 195, diversas informações. Autorizado. Gona 754, chama Recife na 2545. 2545, 754. Solo TAM 3661, ciente da informação November. 3661, Ilhéus, já temos aprovação, segundo repetitivo. Só um instante para cópia, November, confere. November, aguardando para cópia, TAM 3661. Agora vou 206, no site está pronto, funcionamento. Ok, no 7 agora em definitivo pronto, autorizado, chame táxi 206. Iniciada 206. De aproximação, torre no 8612. Obrigado, boa tarde. China 6315 desce 2000 pés, nessa posição autorizada em LS, reporte estabilizado. A 2000 nessa posição autorizada em LS, reportaria estabilizado em 6315. Bom, eu cordial, boa tarde, vou no 780 estabilizado. Continue em aproximação, guarde vista livre. Continua na aproximação. Você poderia confirmar o vento, por favor? 160.06. Objeto 6731, pronto no ponto de espera da 10. Mantém, 6721. Mantém. Proa da posição ITAP. Autorizado, ITAP. Na proa, muito obrigado. Livre pouso, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso, Capitão 10, agora 7 a 0. Away 1-2-1, airborne at 4-3, contact Salvador departure on 119, decimal 8. 119-8, Taiwan 1-1, right? Terra reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, antes de voar direto para Ilhéus, cumpre o perfil subido da El Leda, após Leda, aí sim direto Ilhéus, controle 119.8, a torre 18.612, e o código 5433.